foi o meu despertador. Se demorar ele fica desesperado. Tava tão quente embaixo do cobertor, e hoje tá tão frio, botei meu moletom. Calcei o chinelo e busquei ele no berço. Ele me abraça, aquece igual edredom. Ver ele sorrindo pela manhã não tem preço. Pego ele e desço pela escada, depois de trocar a roupa e a fralda. Ele chama a mamãe, procura onde ela tá. A mamãe tá dormindo, não vão me incomodar. Hoje é minha vez de acordar mais cedo. Deixo ele na sala bagunçando os brinquedos. Ligo a TV e deixo um louvor tocando. Começar o dia, a Deus adorando. Edificando a casa, abençoando o lar. Nosso dia acabou de começar. E pra animar, renovar com fé, vou pra cozinha pra preparar o café. Corto uma fruta, ele gosta de mamão. E depois da fruta, um pedaço de pão. Cheio de energia, sempre brincalhão. Faz uma bagunça e suja todo o cadeirão. E o chão nem se fala, olha o avental. Começou a chover, vejo no quintal. Filho dá trabalho, mas muita alegria. Eles são riqueza que nos contagia. O sol do meu dia traz felicidade. Filhos te ensinam como amar de verdade. Amar com vontade, que até o peito dói. E um dia, sem ele, saudade corrói. Mano, não tem preço, ver um filho sorrir. Eles crescem tão rápido, o tempo se esvai. Ver você brincar e se divertir. Quer brincar de gol e me chamar de Thai. O papai te ama demais. Mesmo se dormir, já não posso mais. Luz que ilumina todo o ambiente. Sempre imperativo, muito sorridente. Quer subir em tudo, Zion Pimentinha. Chamando atenção, fazendo gracinha. Cheio de ciúme do irmão que nasceu. Kale é mais um presente que Deus me deu. Dupla do barulho, nosso apogeu. Frutos do amor de sua mãe e eu. De sua mãe e eu. Meu amor por você já não cabe em Saturno. Mas tá bem difícil ter que dobrar o turno. Mas a gente vai se acostumando, mesmo aprendendo, vamos ensinando. Vamos educando e mostrando o caminho, repleto de afeto, muito carinho. Que eu consiga ser uma boa referência, pra que vocês sejam melhores que a gente. Herdaram coragem e também essência, no DNA, a nossa semente. Minha raiz, o meu legado, a história que eu trilhei na estrada. Eu me sinto um homem abençoado. Os momentos com vocês eu não troco por nada. Vocês são tudo que eu tenho, meu maior tesouro, mais que o ouro brilha. Por vocês eu luto e me empenho. O plano de Deus, a minha família.